Teu corpo em chamas pede por mim. Templo do amor. Disfarça, disfarça, mas sempre diz sim. Numa festa de amigos, foi lá que a gente se encontrou. O meu olhar cruzou o seu. E a nossa vida. Teu corpo.